Tadinho, Gil Metralha. Quanto maior a bronca, maior o tombo. Pra quem mexer em casa de marimbondo. Comigo amigo é família, no Brasil nasceu a firma. Só relíquia na quadrilha da forte máfia latina. Só relíquia na quadrilha da forte máfia latina. Amigos tem um montão, quantos que apertam minha mão. Meu olhar no olho faz a leitura da mente do coração. Se trata de percepção, ativo a intuição. Aí rapidamente chego a uma triste conclusão. É lamentável notar que não devo confiar em quem vai me criticar, só quando eu não estiver lá. Porque olhando no olho acho difícil falar. Pela cabeça dos outros piolhos vão circular. Eu tento me esquivar de guerra particular, mas sou sujeito e tenho meu respeito a honrar. Sinceridade é defeito, ninguém vai me conseguir. Único homem perfeito morreu pra te libertar. Pode me ameaçar que eu deixo o tempo passar. E quem for cobra, eu volto pesadão pra cobrar. Porque tudo que começa um dia tem que acabar. O mundo é muito pequeno, não tem como escapar. E pela Lapa em breve vamos nos encontrar. Deu pala, base da bala na mala vai viajar. Não tem papai marajá, nem padrinho militar. Ou qualquer outra entidade que possa facilitar. Quanto maior a bronca, maior o tombo. Pra quem mexer em casa de marimbondo. Comigo amigo é família, no Brasil nasceu a firma. Só relíquia na quadrilha da forte máfia latina. Quanto maior a bronca, maior o tombo. Pra quem mexer em casa de marimbondo. Comigo amigo é família, no Brasil nasceu a firma. Só relíquia na quadrilha da forte máfia latina. Gil Metralha, de rolé em qualquer área, expandindo a cultura da máfia. Constante presença de fumaça, nada no mundo é de graça. Caça, vira o caçador e é só desgraça. Quem tá mandado disfarça, mas quando o bonde pega passa. O microbonde das aça, quem faz trapaça. Na brasa do fogo eterno foi condenado, restou o inferno. Alguns lamentos serviu de exemplo por não seguir os mandamentos do fundamento do movimento. Aprisionado no fermento, vive devendo. A fita crepe é o melhor medicamento nesse momento. Vacilou, vai ser cobrado. Quem anda errado, melhor nem parar do lado. Antes só que mal acompanhado. Tá mandado, sai voado que o serol é fininho. Não tem como perdoar quem atravessa meu caminho. Porque pra tudo e pra nada tem que tá preparado. Se quiser botar a cara, vem, mas venha blindado. No meio do fogo cruzado, eu escolhi o que quero. Pra ser sincero, rap é meu poder paralelo. Quanto maior a bronca, maior o tombo. Pra quem mexer em casa de marimbondo. Comigo amigo é família, no Brasil nasceu a firma. Só relíquia na quadrilha da forte máfia latina. Quanto maior a bronca, maior o tombo. Pra quem mexer em casa de marimbondo. Comigo amigo é família, no Brasil nasceu a firma. Só relíquia na quadrilha da forte máfia latina.